meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pode Assistir. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2. Eu sou o Panda do Coxinha Nerd, gente. E eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd de Rabugento. E hoje a gente tá aqui pra falar de Tubarão, de 1975, dirigido pelo Spielberg. E é isso, né? Quem diria, hein? Pra quem sempre falou que a gente ia falar de uma coisa recente... É, o filme é bom, vale a pena. Não, vale muito a pena. Será? Ponto que a gente tem que falar, não existe spoiler de Tubarão, né? Não existe. Dá pra começar já com isso, né? Então, na concepção de vocês, o que é considerado spoiler? Quanto tempo é considerado spoiler? Ó, eu sou chato. Pra mim, uma semana já não é mais spoiler. Depende muito. Se é um negócio muito mainstream, uma semana. Mas se é um negócio mais de nicho, assim, eu levo... Só um mês, um tempinho a mais eu dou, sabe? Só que tem gente que reclama spoiler, sei lá, da primeira temporada de Breaking Bad. Aí não dá, né? Tem gente que reclama que é spoiler porque o Pablo Escobar morre. É, o povo reclama até do Titanic que afunda. É, spoiler de história, gente. O legal é que sinopse da Wikipédia conta o filme inteiro. Então, porque já não é mais spoiler. Eu revi esse filme no cinema no ano passado. Ele passou no cinema de novo? Passou, teve o Cinemark que fazia os clássicos Cinemark e um dos filmes foi Tubarão. Eu nunca tinha visto no cinema. Caraca, eu não sabia que tinha passado Tubarão não, senão eu não tinha ido assistir. Esses dias eu fiz uma sessão Tubarão aqui, cara. Só que eu tive que parar no terceiro filme, tipo, na metade, que era muito ruim. Muito ruim. Tem até Tubarão de Três Cabeças, né? Por aí. Esse aí é o quê? É Sharknado ou não? Não, esse não? Já viu um Tubarão elétrico. Tem um filme do Tubarão Fantasma, cara. É um fantasma de tubarão que devora as pessoas. Esse é tipo da privada. Tem um que é o tubarão que ele anda na areia. Nada na areia. Tubarão. Beleza. Que nada na areia? É, eu vi um trailer, eu acho. Ou sei lá, tava passando em algum canal a cabo e eu vi uns 5 minutos. Não. Já que a gente vai falar de Tubarão, acho que primeiro a gente podia falar sobre os filmes de Tubarão que vieram depois de Tubarão, que virou um gênero Shark Movie agora, né? Que tem Tubarão Fantasma, Tubarão na Areia, tem Sharknado. E é um negócio terrível, assim. Eu acho que, assim, os novos diretores, eles tentam entrar na onda de Tubarão pra chamar a atenção, mas eles focam no Tubarão e não focam no suspense do primeiro Tubarão, de fato. Que foi o que fez ele realmente dominar um espaço no mercado cinematográfico, que ninguém consegue atingir, né? É, esse é o trunfo do filme, né, cara? Que ele segura mais de uma hora de filme sem mostrar o tubarão. Até porque teve problemas técnicos, né? Também. Uhum. E quando mostra o tubarão, é um bicho muito estranho de borracha. Não, esse filme teve muitos problemas técnicos. O tubarão não funcionava de jeito nenhum. Filmar no mar custa muito caro, o dinheiro foi acabando. Tem uma história do George Lucas... Que o Spielberg foi mostrar pro George Lucas o tubarão falso lá no estúdio. E aí o Spielberg entrou na boca do tubarão e a boca travou. Aí eles tiveram que sair correndo escondido, deixaram lá o tubarão travado. Como se não fossem eles. A gente não sabe o que tá acontecendo. Ele chegou no outro dia de manhã, nossa, tá quebrado, de novo. É o George Lucas que conta essa história. O George Lucas também gosta de fazer uma bagunça nas coisas, que não é brincadeira, não. É, Star Wars tá aí pra isso, né? Pra mostrar que o George Lucas faz um montão de bagunça nas coisas. Depois do Tubarão, a gente não teve muitos filmes sérios de Tubarão, né? A gente virou meio galhofa o gênero Tubarão, eu acho. Porque vieram, sei lá, uns filmes muito bizarros. Até o Tubarão 3 é muito galhofa, eu acho. Que tem um filhote de Megalodon no filme. Tipo, o quê? Ah, na época, eles ainda fizeram algumas coisas. Tinha o filme da Orca, Baleia Assassina. Esse é bom, cara. Então, mas esse é da onda do primeiro Tubarão. Eles fizeram vários filmes do Tubarão. Ah, qual outro ser no mar que a gente vai fazer também? Aí virou a Orca. Tem de Lula Gigante também, tem. Mas aí o Greenpeace comprou os direitos e fez Free Willy, né? Pra se mostrar que a baleia assassina é boazinha. É, salvar as baleias. Não, porque teve esse problema técnico mesmo, que a baleia assassina, que nem é uma baleia, né, um golfinho gigante, passaram a matar as baleias assassinas, porque o filme causou terror nas pessoas. Não, o tubarão também desencadeou muita caça aos tubarões, e o Spielberg ficava triste com isso, até eu vi alguma declaração, alguma coisa assim, que esse não era o intuito dele. Grande fracasso turístico nos Estados Unidos, as praias dos Estados Unidos, as pessoas não iam por causa do medo do filme de tubarão, né? Ou seja, o filme funcionou. É, funcionou pro Spielberg, né? Porque pro pessoal que sobrevive ali do turismo, não foi muito legal, não. Mas então acho que a gente pode entrar na sinopse do filme aqui, que eu achei uma que parece mais, sei lá, menos conta a história do filme todo. O filme começa contando a história de um ataque. O tubarão atacou uma moça e ela virou comida. É isso. E depois desse primeiro ataque, o tubarão tomou gosto pela coisa e ele começa a atacar várias pessoas e tal. E o xerife da cidade, ele quer esconder isso pra não afastar os turistas, porque eles estão próximos do 4 de julho e tem muito turista ali. Então se começar, ó, tem tubarão devorando os turistas, a galera ia vazar. E o xerife local pede ajuda pra um ictiologista. Nossa senhora. Ele pede ajuda desse cara aí e de um pescador velho pra caçar o tubarão, porque o tubarão tá comendo gente na cidade e eles têm que fazer alguma coisa. E essa é a sinopse do filme. É, o filme foi num livro de mesmo nome, e o livro foi baseado na história de um pescador que pescou um tubarão de várias toneladas, de 7 metros de comprimento, e várias fotos tem na internet dele. Sério? É. Essa eu não sabia, não. É baseado numa história teoricamente real. Uma história real de pescador. Por incrível que pareça, sim. A grande marca no cinema que criou os filmes de verão nos Estados Unidos. Porque antes do Tubarão, ele era um filme que foi colocado, a data dele para passar foi colocada em julho, que era uma data que ninguém passava filme. O pessoal deixava passar filme no final do ano. Sabe, os grandes filmes estreavam no final do ano. E Tubarão acabou sendo o filme que definiu o mercado americano para passar os blockbusters no verão americano. Porque antes os blockbusters passavam no final do ano, passavam em dezembro, janeiro, e Natal, que era uma época mais festiva, e o verão americano não era considerado um bom momento para colocar filme. Graças a Tubarão, que foi um recorde de bilheteria na época, os filmes passaram a serem agendados pro verão americano. Então, cara, eu já ouvi falar que quem fez isso foi Star Wars. O Tubarão é antes de Star Wars. Star Wars, ele depois, ele foi, entendeu, agendado pro começo do verão. Ou seja, graças a Tubarão, toda essa cultura de blockbuster e de vamos fazer filmes de verão foi instaurada nos Estados Unidos, né? Exato. Incrível. Tamanho sucesso fez Tubarão. Beleza. Tubarão foi um... Como é que é? Um divisor de águas. Tubarão foi um divisor de águas, é um ponto muito bom, cara. Mas é, o Tubarão dividiu ali o cinema, digamos assim, porque os filmes de verão são os filmes com um orçamento maior, são os filmes mais importantes do ano, digamos assim. E isso começou por causa do Tubarão. Sim, porque o Tubarão custou pouco e rendeu muito. E pro mercado americano, Hollywood, ela tá atrás de lucro. E aí era sinal que dava lucro fazer esses filmes. Aí logo depois veio, como você comentou, Star Wars, que comprovou que era uma época boa para fazer filmes. Só um ponto interessante. O primeiro Tubarão custou 9 milhões. O segundo Tubarão custou 30. Contrapartida, o segundo filme não arrecadou nem metade do que o primeiro, mas tudo bem. Normal. É, na sequência, dificilmente se equipara ao filme original, né? Eu acho que é mais... existe a ambição do estúdio e também a ambição do Spielberg, que era muito de fazer um filme, o mesmo filme, sem todos os problemas que eles tiveram, né? E foram muitos. E o segundo filme é bom, ele é da história do primeiro com um tubarão diferente, mas... o segundo filme é a mesma história. É a mesma história, a diferença é que agora, em vez de procurar turistas, o tubarão gosta de comer crianças. Mas nem dá pra contar os outros, né? Então, existiram os problemas de filmagem que aí deixaram de mostrar o tubarão por uma hora do filme, e exatamente por esse motivo que ele foi o que foi. E aí depois tentaram mostrar muito tubarão e aí foi evoluindo até esses filmes de hoje em dia, tipo Sharknado. É que o filme é sobre o tubarão, não é uma história. É tipo, ah, você quer ver tubarões voando? Tá aí o filme. É. Eu acho que essa história do Sharknado vamos dizer assim, eles tentaram popularizar o trash. O trash sempre é legal porque ele é trash, sei lá. Vamos assistir o Ataque dos Tomates Assassinos. É legal pra cacete o Ataque dos Tomates Assassinos. O retorno dos Tomates Assassinos, eu canto até a musiquinha. The Return of Killer Tomatoes. Mas porque era trash. Era uma coisa... Sabe, os caras não faziam pra fingir e pra ganhar dinheiro. Não, eles faziam porque eles não tinham dinheiro. Vamos fazer do jeito que a gente sabe, vamos se divertir fazendo. O lance dos Sharknados da vida, eu vejo diferente. Eu vejo que é uma maneira... de usar essa coisa da ideia do trash, sei lá, tentar ganhar dinheiro em cima da porcaria. Só que você vê que, sei lá, tem uma graninha a mais investida, os efeitos especiais, por pior que seja, eles são ruins de propósito. Não é aquela coisa de que você não tem dinheiro para fazer um bom. Você faz ruim porque você quer fazer ruim. Eu acho que perde muito da alma do filme trash. É aquele filme que nunca pensou em ser sério. Mas então, cara, tem um filme que eu acho que o suspense e o terror dele se equipara ao nível do primeiro Tubarão, que é um filme recente, não sei se vocês assistiram, que é Águas Rasas, que é de 2006. Vocês chegaram a assistir? Eu assisti. Eu gostei. Eu não acho que equipara com o Tubarão, não. Mas não, eu gostei. Assim, comparado ao resto, assim, sabe? É um filme que tenta ser mais sério. É, tenta ser um pouquinho mais sério, sim. Mas eu não gostei daquele tubarão. Eu achei que em algum momento aquele tubarão também ia soltar raio laser pelos olhos. O tubarão super veloz e tudo. É, o tubarão era muito inteligente, muito veloz, comia ferro, fazia um monte de coisa. Comia ferro, é verdade. Não, o tubarão come barco. Então, mas ele come o barco porque ele tá tentando devorar quem tá na frente. O objetivo dele é alcançar as pessoas. Mas se tem um barco na frente, ele, tipo, destrói o barco porque ele quer pegar as pessoas. O tubarão desse Águas Rasas, eu achei ele muito espertinho, sabe? Descoladinho. Ah, eu vou morder essa boia aqui, daí eu vou puxar esse fio. Aí a hora que a menina for atravessar, eu pego ela. É o tubarão estrategista. Isso me incomodou um pouco. Mas eu gostei. No final das contas, eu até gostei do Águas Rasas. Tem um tubarão que é muito bom. O filme não é bom. Eu não acho o filme bom. O filme do DiCaprio, A Ilha. Eu nunca vi isso. Ele mata um tubarão no meio do filme. Tipo, é um rito de passagem. E aí ele vai, ele contra o tubarão. E ele vence. Porque ele segura o nariz do tubarão. O tubarão começa a empurrar ele. E ele toca por baixo do pescoço do tubarão. E consegue matar o tubarão. Mas essa cena do tubarão é muito boa. Ele mata o tubarão na mão, é isso? Nesse filme é como se existisse uma comunidade secreta numa ilha e o DiCaprio faz parte dessa comunidade secreta. Só que o filme é muito ruimzinho, é muito lento. Só essa parte do tubarão que é legal. O tubarão meio que cerca eles na ilha, ninguém consegue mais sair da ilha. Aí ele entra na praia, cara, o tubarão luta contra ele, atrai o tubarão, luta contra ele e consegue matar o tubarão. E aí é isso. Esse filme, se não me engano, é do Danny Boyle. É, eu acho que é. É, se não me engano, esse filme é do Danny Boyle. O do filme em português é A Praia. É. A Praia, é isso aí. 99. Um ponto interessante que o pessoal achava o DiCaprio foda por lutar com um urso e lutou com um tubarão, cara. É verdade. O que é um urso comparado ao tubarão? É do Danny Boyle. Tu nunca nem tinha ouvido falar nesse filme, cara. Um dia crie coragem e assista. Não vale a pena, tá? Não vale a pena? Você falar, foi o Panda que falou. Não, não vale a pena. Por sua conta e risco. Vamos fazer um quadro. Não pode assistir. A gente só indica filme ruim. É. Tem uma fala do filme do Tubarão que eu não consigo esquecer, que é a descrição do xerife. Ele fala dos olhos do tubarão, que são olhos negros sem vida, que são bizarros. Que é pura e aí maldade. Você entra naquele mundinho, né? É, pura maldade, né? Incrível. É incrível. Caramba, é de te pegar, né? É muito bom, cara. Essa parte você fala, tipo assim, você acredita que não é um animal, é um monstro. Então, acho que agora a gente pode entrar na história do filme mesmo, né? Que é bem simples, eu acho. É, a história é aquilo que você comentou no começo. É uma cidade de veraneio que tava esperando os turistas para fazer um dinheirinho em 4 de julho, feriadão. E aí aparece o tubarão e o tubarão começa a assustar as pessoas. Na verdade, não aparece o tubarão, né? Começa a ser o terror justamente por não aparecer o tubarão. Isso que eu acho que é o mais legal nesse filme. Não só isso, como a trilha sonora do não tubarão, né, cara? Que você só fica ali na visão do tubarão com a trilha sonora subindo, tan, tan, tan, tan. Você arrepia, assim, assistindo o filme. É, mas aí a gente tem o John Williams, né? O John Williams é um gênio. É. Incrível. John Williams, onde ele colocava o dedo... John Williams é o monstro da composição. É. Mas e os defeitos da filmagem? Vocês sabem alguns detalhes do que aconteceu? Não, aconteceu que o tubarão não funcionou. O tubarão, ele era para ser um bicho assustador e ele era meio ridículo. A ideia, desde o começo do filme, era aparecer o tubarão o tempo todo. Era um monstrão que ia assustar as pessoas. Só que ele era mal feito, ruim, não afundava, boiava, parecia de plástico, era mal montado. E o filme... Ele chegou a entrar na fase de ser cancelado, porque ele não funcionava. Aí chamaram uma editora, uma mulher que eu não lembro o nome dela agora, que ela era muito boa, e ela já tinha editado vários filmes do próprio George Lucas antes, e aí a mulher veio e falou, ó, não dá pra usar, eu vou dar um jeito de editar esse filme de uma maneira que o tubarão vai aparecer muito pouco. Aí os caras falaram, ué, o que dá pra gente fazer? Ela falou, nada, é isso que dá pra fazer. E ela salvou o filme. Na verdade, ela é a grande responsável pelo sucesso do Tubarão. Caramba, então um robô defeituoso gerou todo esse problema. Além do que o Spielberg também quis filmar no mar, né? Não quis filmar em estúdio. Sim. E aí era um problema gigantesco, até para erro de continuísmo é perfeito, né? E imagina que era o primeiro grande filme do Spielberg, então nem os produtores confiavam muito nele. A mulher que trabalhou na edição desse filme foi a Verna Fields. Isso, Verna Fields, ela salvou o filme. Aqui, ó, um ponto interessante que eu acho legal apontar aqui é que o filme no Brasil levou mais de 13 milhões de pessoas ao cinema, segundo a Wikipédia, claro. E isso é um número bem alto pro Brasil. E era aquela época que demorava muito, né? Saía lá, aí todo mundo falava, todas as revistas e jornais falavam do filme, aí demorava um tempão pra vir pro país. Devia ser muito incrível essa época. Não, se você pensar, quantos anos você tem? Eu não sei quantos você tem. Eu tenho 30. Você, talvez você não se lembre disso tanto quanto eu, mas o clipe Thriller do Michael Jackson passou no Fantástico, porque era no Fantástico que a gente assistia aos trailers. Não era que nem a internet, que hoje em dia amanhã vai sair o trailer do Liga da Justiça, tá todo mundo ligado, todo mundo vê ao mesmo tempo, meio-dia tá todo mundo vê. Não, ele era a última coisa que passava no Fantástico, eram os trailers de filmes e alguns clipes. Por exemplo, o clipe do Michael Jackson, ele passou no Fantástico. O Fantástico terminou com o clipe do Michael Jackson. Lembro quando foi a ideia do Exterminador do Futuro e passou o clipe do Guns N' Roses. Do segundo Exterminador, né? Isso. na moto. Caramba, foi muito incrível. Então, cara, eu tô olhando aqui e o filme foi lançado nos Estados Unidos em 20 de junho de 75 e ele chegou aqui em 7 de julho, então foi muito rápido. É, até... Também não, nessa época... Ah, tá, de repente, olha só, chegou De Volta pro Futuro 2. Você nem sabia que tava sendo feito o negócio. E o negócio legal de De Volta pro Futuro 2 é o Tubarão 19 também, né? Se juntar todos os filmes de Tubarão, vai ver que eles até acertaram, né? Putz, cara, mas se eles continuassem fazendo o filme no nível que tava, ia ser um negócio bizarro, porque o Tubarão 3, o Tubarão já tá dentro do SeaWorld. Não dá pra negar que os caras têm criatividade, né? É, a criatividade não é nem vamos... tão grande assim, que pegaram o filho do cara que matou o tubarão e tal. É. E agora ele saiu daquela vida e ele trabalha no SeaWorld. E aí, ó, ele sabe matar tubarões. E aí o filho do outro tubarão vem atrás dele. É, tipo isso. O Tubarão 4 é a vingança. Um tubarão se vingando. A sinopse do filme do Tubarão 4 é literalmente essa. O tubarão está querendo se vingar. Mas o tubarão morreu, quem vai se vingar? Família dele. Não, é isso, e tanto que no Tubarão 4 ele vai lá, come o filho do cara que matou o primeiro tubarão. Ixi, é um... terrível. Tem ainda, me lembrei, tem ainda a série Piranha, né? Piranha, que é o Tubarão em Cardume, né? É, o Tubarão em Cardume. O primeiro Piranha, se não me engano, foi dirigido pelo John Landis, e o segundo Piranha, se não me engano, foi dirigido pelo James Cameron. Piranha é aquele... Tem um que as piranhas voam, não tem? Sim, piranha com asinha, tem. É a mistura de tubarão com os pássaros do Hitchcock, né? Isso, é. É que, na verdade, é mais ou menos... É que os pássaros sempre apareceram desde o começo. Talvez a ideia do tubarão fosse ser uma espécie de pássaros do começo. Imagina, tô chutando isso aqui. É uma boa suposição. Mas, cara, piranha voador não, por favor, é muito terrível. Depois teve ainda Anaconda. Nossa, aí entrou uma onda de filmes de animais que devoram pessoas também, né? Tem essa. Tem aquele crocodilo, né? O Pânico no Lago. Nossa, meu pai adorava esse filme, cara. Assisti tantas vezes. Mas o primeiro era divertidinho. Depois eles viajaram demais. Mas o primeiro até que era divertidinho. Esse do crocodilo tem um monte, né? Tem um crocodilo alligator, que é um jacarezinho que é jogado no, na privada. E aí ele cresce nos esgotos e aterroriza a cidade. Isso, em Nova York, eu lembro disso. Meu Deus. Os caras têm criatividade, né? Tenta tirar dinheiro da gente de tudo quanto é jeito. Pois, mas se a gente entrar nessa linha aí de animais devorar pessoas, aí tem, sei lá, como é que é aquele das cobras no avião? É serpentes a bordo. É, snakes on a plane. Então, serpentes Samuel Jackson. Plane. Is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Mas então acho que a gente pode começar comentando os pontos negativos do filme. Vocês acham que tem ponto negativo de Tubarão? Como a gente falou então que não tem spoiler filme de Tubarão, eu vou falar do final. A morte do monstro, né, eu achei muito tosca. O lance dos cilindros, explodir o tubarão, não gostei. Não gostou? Porque até porque um cilindro de ar não pode explodir, né? Ah, cara, mas a pressão da boca do tubarão... Mas não sai fogo, né, cara? Mas não tinha dinamite? Agora eu fiquei pensando. Tinha umas dinamites junto? Não lembro, cara. É isso mesmo. Eu lembro que tinha a pressão do ar, então. Tinha o veneno lá, o cianureto. Não era cianureto, era... Era o veneno lá de matar tubarão. Deixa de você foi o último a assistir. É verdade. Tem a obrigação de saber. Ah, tem umas duas semanas isso, cara. Não tô lembrando o nome do veneno. Então, eu assisti faz um ano e meio, sabe usar? Eu lembro do... Se você me perguntar de Star Wars, eu lembro 10 anos atrás, cada cena. Mas Star Wars, né, cara? Mas eu lembro que no segundo filme ele faz balas com esse mesmo veneno pra atirar no tubarão com a pistola. Ah, no segundo filme? Você tá lembrando do segundo filme? Não, ele usa o veneno do primeiro filme... No segundo filme, entendeu? É. Ele aprendeu lá com o cara que o veneno matava o tubarão, ele fez umas balas lá com o veneno. Mas aí eu tive essa sensação. O filme foi ótimo, ele teve uma profundidade muito gigante, você se envolve com aquela história. Aí sabe quando o filme é muito bom, você entra naquele mundinho e aí no final termina que nem Lost. Então, eu lembro que eu não me incomodei com isso, não. Como eu disse, eu acho que esse foi o primeiro DVD que eu comprei na minha vida, foi do Tubarão. Eu acho que foi. Eu assisti esse filme no mínimo umas 15 vezes enquanto eu tinha esse DVD. Aí, no cinema eu nunca tinha visto, e eu fui ver no cinema pela primeira vez nesse clássico Cinemark, que eles pararam com isso, não deviam ter parado, porque eu fui ver muito filme legal nisso. E eu lembro que eu assisti no cinema como se eu tivesse assistido pela primeira vez. Era, no cinema foi uma outra experiência, no cinema foi uma outra coisa que eu vi. Eu não sei se é a tela grande, se é, porque mesmo no cinema você vê que o tubarão é mais de plástico do que na telinha pequena. Mas isso não me incomodou, porque parece que eu entrei na atmosfera do filme de medo, do monstro. Eu não sei, eu lembro que eu saí do cinema e parecia um moleque de 15 anos que viu o filme pela primeira vez. Caramba. Não importa se o tubarão é de plástico, ele é um monstro, ele devora pessoas. Mas eu não tenho problemas com esse final do tubarão, não. Eu acho ele até bem normal, assim, tipo, a criatura morreu ali e tal, o barco afundou. Eu só não sei como que ele saiu dali. Nem. Eu lembro que ele explodiu. Então, o tubarão come o barco começa a afundar. Aí o tubarão come o pescador, comendo o barco junto. Isso. Aí ele sobe lá no mastro do barco e que ele faz? Ele joga um arpão, né? Pra acertar o cilindro, alguma coisa assim. Isso. Aí acerta o cilindro, explode, o tubarão afunda e ele fica ali, sei lá, pra se morrer afogado. Só que tem o segundo filme. O segundo filme é com o mesmo ator? É, o mesmo ator. Eu não sei, o Richard Dreyfuss, eu não sabia. Não lembrava disso. Isso, continua, tipo, agora ele tá fissurado com essa parada de tubarão, entendeu? Aí ele vai na praia, tudo é tubarão, tubarão, tubarão. Aí ele ouve um rumor, alguma coisa assim, que tem um tubarão. Você sabe, desde o começo do filme que tem um tubarão, né? Que tem os mergulhadores olhando lá os destroços do barco do primeiro filme, o tubarão vai lá e come. Na hora que ele tá comendo, os mergulhadores tiraram a foto. E aí a polícia acha, tal, tá, ó, o mergulhador desapareceu, só acharam a câmera e tal. E aí ele fala, ah, não, revela as fotos aí pra gente ver o que tem. E ele tava nessa fissura de tubarão, tubarão, tubarão, tubarão. E aí o barco explode acidentalmente, que o tubarão foi lá no barco. É a cena ridícula, essa cena que tá a mulher de esqui, né? E o barco puxando ela e o tubarão pega a mina que tá no esqui primeiro. Aí eu taparo o barco, obviamente, tipo, ah, cadê você, cadê você, cadê você? Aí os tubarão começa a morder a lateral do barco. Acho que esses tubarões gostam muito de madeira, porque ele come a lateral do barco. E aí não tem lógica essa cena, que ela joga gasolina nela e no tubarão e atira com um sinalizador de incêndio no tubarão. E ela não pega fogo? Ela pega fogo e morre. E o tubarão fica com metade da cara queimada. Tipo, ela joga gasolina nela no tubarão. E aí o tubarão fica com metade do rosto queimado, que essa é a marca do tubarão do segundo filme. Véi, eu não lembro de nada desse segundo filme. Eu tenho certeza que eu assisti isso um dia na minha vida, mas eu não me lembro de absolutamente nada. Cara, mas o melhor desse segundo filme. O melhor desse segundo filme é a morte do tubarão no final. Que ele morde o cabo de alta tensão e o tubarão frita. Ele frita nível assim, ele começa a pipocar e pegar fogo, explodir e tal. Você fica tipo, mas como assim? E aí tem um monte de gente na água e o pessoal que tá na água não toma choque, não toma nada também. Só o tubarão frita ali até a morte no cabo. Mas tirando isso, o Tubarão 2 é um bom filme de suspense também, eu acho. Ele mostra mais o tubarão. E como sempre tem, assim, os adolescentes estão tentando transar, são devorados. Lógico. Esse é fato. Apareceu, você já... Ih, vai morrer. Mas é isso, terceiro tubarão nem compensa falar. É, parece que o tubarão sai dos pássaros do Hitchcock e o Tubarão 2 é uma tentativa de Moby Dick, né? Já que o cara fica fissurado por tubarões. É tipo isso, aí ele vê cardume de peixe, ah, tubarão, sai todo mundo da praia e tal. Tanto que demitem ele não é mais xerife. Tipo, você tá louco, você tá vendo tubarão em todo canto, cara. Isso é muito ruim pra política, aí vão lá e demitem ele. Aí o terceiro filme já é o filho dele, não tem mais. Só que é tipo, sempre na mesma família, sabe? Eles têm um problema com o tubarão. É um filme de legado, né? É tipo isso. E o protagonista de Tubarão, venhamos e convenhamos, é um protagonista bem esquecível, né? Verdade. Eu lembro muito mais do pescador e do tubarão que do cara que é o protagonista. Eu fui assistir o segundo filme uns 3 dias depois, aí começou com o cara e falei, nossa, esse cara tá vivo? Não tinha morrido? É, como que é o nome dele? Do protagonista? Ele é um ator famoso. Ou do ator? Do ator. O ator... o Roy Scheider. Roy Scheider. É, Roy Scheider. Ele fez bastante coisa, ele era famoso. Uhum. Ele morreu em 2008. Descansa em paz. Nossa, ele fez bastante coisa mesmo, hein? O último filme dele foi em 2008. O cara fez filme até morrer. Ah, mas tem. Os caras fazem isso. Eu não lembro. Teve um diretor um dia desses que o diretor, tipo, morreu em 1970 e pouco. Eu fui olhar a filmografia dele. Tinha coisa até de 2002. Tipo o Spock, né? Que também foi até o final. É. É isso aí. Foi literalmente até o final, né? Tá sendo rodado Star Trek 3, né? Uhum. As minhas anotações eram basicamente do segundo filme, que era falar mal da cena da mulher que se taca fogo. Então, é isso aí. Putz, cara, é muito ridícula a cena. Eu vou colocar o link do YouTube pra isso aqui no post do cast, porque é muito, muito ruim. Dá pra gente assistir junto aqui. A gente assiste junto e aí a gente fala mal junto. Abrindo aqui. Então, se agilizar, pode pular lá pros 2:20, porque é quando acontece isso aí. Não, mas deixa que tá legal esse tubarão andando atrás da mulher. Tem uma musiquinha de ação, é legal. É, bem legal. Ó. Quê, quê, quê. Caramba, parabéns pra essa mulherzinha que voltou exatamente onde tá a prancha da outra. É? Não é não? Esse já mostra bastante o tubarão, né? É. Mas tá bem legal. Mas eu acho que é um tubarão de verdade, assim, as cenas de baixo. É. O que vira o barco, não. Ah, sim, mas tipo, o outro não mostrava tanto assim, quanto já mostra quase a cena final do primeiro tubarão aí no começo. Pula na água agora, mulher. Não, ela fica queimando. É, realmente. A cena ficou esquisita. Cadê a lógica disso? É que, então, na verdade, eu acho que ela não tava tentando jogar a gasolina nela. Ela tentou pegar a gasolina e caiu nela. Só que ficou caco, né? Não. Só que ficou ruim. Ficou parecendo que ela tentou se jogar nela mesmo. Uhum. Olha a morte do tubarão. Mandei aí também pra vocês. A morte do tubarão é muito bom, cara. Ah, a gente pode assistir a morte do tubarão do 1 pra ver se é o negócio de ar mesmo ou se tem dinamite. É verdade. Do it. Eu lembro dessa cena dele batendo no... o cabo. Só não entendi porque bater no cabo atrairia o tubarão pro cabo, mas tudo bem. Barulho. Sim, barulho, mas tem tanta coisa por ali que podia fazer barulho. Come on. O tubarão fritando. Aí começa a sair fogo dos olhos do tubarão e tudo. É esse tipo de cena que só dá pra filmar uma vez, né? É, porque você perde o tubarão. Não, aí tipo, aí o tubarão tá torrando, tá... aí o pessoal já começa a dar risada, se abraçar, se beijar. Mandei do tubarão pra gente. Ô Richard, eu acho que você tá sendo um pouquinho malvado, porque a morte do tubarão por um filme de 78 até que tá bem legal, hein? Ah, do 2? Do 2, eu não achei tão ruim, não. Não, cara, eu só acho ruim porque, tipo, o tubarão começa a pegar fogo, explodir tudo e tal... E o cara tá ali na água, tá? Ele não toma choque, não toma nada. Pô, vou dar play aqui na morte do tubarão. No primeiro? É o qual desses ali? Ah, é o último. Pergunta. Roddy Kills the Beast. É, já começa com um barco assim, metade dentro da água. Não Nossa, é muito tosco mesmo. É. Você olha os dentes do tubarão balançando assim. Sem dinamite, hein? Tem. Só jogou o cilindro até agora. Jogou o cilindro pro tubarão comer. Agora fiquei na dúvida, eles afundaram esse barco em alto mar mesmo pra filmar? Ah, provavelmente sim. Porque se foi sim, é... Mas provavelmente não era. É one shot scene, né, cara? Não, mas provavelmente não era alto mar. Devia ser na beirinha ali e só mostra o mar no fundo. Uhum. Porque depois que afundar, não dá pra filmar de novo, né? Não. Parece um sapo em alguns momentos. E agora? Ah, foi um tiro. Que mira, hein? Muito tosco. Não sai fogo. Não, só explode. É. Nossa, eu nunca tinha reparado que mostrava o tubarão afundando só com a cabeça estourada. Busters, eles fizeram, reconstruíram o que que acontece quando se dá um tiro num cilindro e o ar só sai, é só isso que acontece. Mas vai impossível explodir, mas assim, quando eu assisti eu achei só esse final, achei muito ruim, e agora eu voltei a assistir e achei ruim de novo. Qual final você prefere? Esse ou do Tubarão do segundo filme? Pô, Tubarão 2, pegando fogo. Acho que é de tubarão. Mas então acho que a gente pode ir pro bloco final aqui, que é: pode assistir ou não pode a franquia Tubarão? Esqueci o terceiro ou quarto filme. Eu acho que o primeiro filme é um filme importante, é um filme com bons momentos, é um filme que tem uns momentos toscos também, mas ainda assim é divertido. Eu acho que vale muito, até pela história do primeiro filme, a importância dele pro cinema. O segundo, o terceiro eu não me lembrava. Depois que eu vi essas cenas, eu passei a me lembrar mais do segundo filme, no caso, que era tão ruim. mas eu acho que dava até pra ver, né? Eu acho que vale. Na falta do que fazer, eu acho que isso ainda é muito melhor do que qualquer chaquinado da vida. É, o segundo filme ainda é assistível. E você, Panda? Eu acho que vale muito filme, se você gosta de cinema, se você quer saber um pouquinho do que pode ter mudado a história do cinema, eu acho que vale sim assistir o Tubarão 1. E aí, quando próximo do final, que quando ele mordeu o barco e o barco começar a afundar, você pode pular pro final do Tubarão 2 e aí fica tudo bem. Perfeito, você pega o melhor tubarão, o melhor final, faz um filme só. É, e aí você esquece, porque isso não dá, não. Não, Tubarão no SeaWorld não rola, cara. Mas eu acho que isso é importante, a gente falar. Tem uma importância histórica, sim, pro que a gente gosta de ver, pro que a gente gosta de acompanhar, mas é importante, no meu ponto de vista, a gente falar também os pontos negativos e não falar só o que é legal. A gente também bate um papo, a gente conversou, a gente falou de fatos que conhecia, o outro não conhecia, a gente se aprofundou na história. E aí é isso, né? Se você gosta, se você quer assistir, eu acho que vale sim. Vale gastar um tempinho. Tem o filme inteiro no YouTube, não tem? No YouTube é não, capaz de ter, porque... Não duvido. Tem muito filme no YouTube que o YouTube não conseguiu tirar. É. Mas se não tiver, eu acho que tem na Netflix, não tem? Eu acho que tinha, eu não sei se ainda tem. Não é difícil de achar. Netflix fez duas grandes limpas aí, tirando um montão de filme que não tava sendo assistido. Tem Tubarão, tem o primeiro. É o que importa, é o primeiro filme. Primeiro tem, sim. É, foram 4 indicações ao Oscar, né? Não é qualquer filme. Não. Ainda mais um filme de monstro, assim, na época. Exatamente. E como o Panda disse, o filme foi um divisor de águas, né, cara? O filme tem sua, tem sua importância. Mas eu acho que deve assistir, sim, principalmente o primeiro filme, ele é muito bom. Tem aquele tom mais lento, pelo menos em algumas partes que os filmes tinham antigamente, não era tudo mais tão corrido. Mas é um filme muito bom, você se diverte. Ó, vamos pra praia, põe Tubarão pra passar na TV, super legal. Põe as crianças pra assistir. E é isso, cara. Ô, Rabugento, essa geração Júlio Belo aí, ó, o R2, que tudo é mais lento, né? Tudo é lento, tudo é muito... Não, é a fase, né? Cada era tem o seu estilo. É que nem cena de luta, que cena de luta hoje em dia tem 800 cortes. Você não consegue então... ver da onde vem na porrada. Uhum. Ou então que falam muito que o super-herói soca fofo. Da porrada fofo. Não é, sei lá. Eu achei um pouquinho lento, mas nada que me incomodasse, assim. Às vezes lento é bom. Sim, às vezes lento é bom, mas às vezes lento é ruim. Tipo, 4 minutos do Daniel San andando em direção a nada no Karate Kid. Aí, putz, cara, não dá. É, ó. Você tem que entender que era a reflexão do Daniel San. Ele tava refletindo na vida. É reflexão, tempo de ir no banheiro, dar uma mijada. É. Mas é isso então. Se você gostou desse cast, você quer que a gente comente de mais filmes clássicos ou filmes novos aqui, pede pra gente nos comentários. Não esquece de seguir o Pode Assistir lá no Facebook, que é /PodeAssistir. Seguir a gente no Twitter, que é @PodeAssistir, pra ficar notificado quando sair um cast novo. E vocês têm algum recado pra dar pros nossos ouvintes? Visitem o Nerd Rabugento. Eu gostaria de falar pro pessoal que tá ouvindo, indicar novos pra gente. Teve uma indicação boa que a gente até ficou trocando mensagem um com o outro, a primeira que a gente recebeu. Então, indiquem novos programas. O que vocês querem ouvir? Eu acho que é importante pra gente continuar esse nosso projeto. Indique série, filme, tudo. Tudo, tudo. E, claro, visitem o meu site, o Coxinha Nerd, o meu canal, Coxinha Nerd, é tudo Coxinha Nerd. A gente quer que o conteúdo para esse bando de redes sociais maravilhosa. E espero que vocês gostem do meu trabalho, assim como vocês gostam também do podcast. Não esqueçam de acessar o Invader também, todas as redes sociais são /canalinvader e o site é invader.com.br. Assina o feed do Pode Assistir, porque isso é muito importante para você ser notificado quando sair um episódio novo. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!